É nóis, banca LMC, nós que tá truta. Rolado com os truta, no som alta vontade. Salve, salve, nego Black, salve, salve aí, Tati. Quem nós é, Deus que sabe, sem espaço pra maldade. Pregando uma verdade, nós que segue na humildade. Tipo, os mano na missão, colado com os irmão que tão na detenção, se pá redenção. LMC, os loucos que procede, BH e Bigode. Salve, salve aí, Andretti, Menor e Carlão. Precisou é só chamar, é por amor e não cifrão. União aqui é forte, Cristo é nosso líder. Ética cristã na missão com o time. Olha só que eu tava lá vendo os irmãos rimar e pá. Não era pra ser, não era pra ter. Desde pivete eu ouvi, lutei e conquistei. A luta sempre vem, os truta que corre pelos B.O. com as de 100. Nem sempre o que sonhei tive na mão, mas aprendi a esperar quando virei cristão. Mas nessa arena tamo junto pra decapitar os Golias. É nós que tá, Black Sea. LMC, de novo eu tô aqui. Na vida cristã parei pra refletir. Quantas vezes eu venci a dificuldade, a guerra, a violência. Longe do crime, a sobrevivência. Ser diferente, busquei o meu caminho. Jesus Cristo me falou que não estou sozinho. Fim do túnel, sempre há uma saída. Não acreditei, quase perdi a vida. Um cego Jericó não enxergava. O clima, a ilusão, o irmão me arrastava. O véu que separava no meio se rasgou. Quando Jesus Cristo crucificado assim falou: Senhor, perdoa esse povo porque eles não sabem o que faz. Escolha Cristo ou Barrabás. Pra fortalecer, não deixar pé aqui. Enfim, se redimir, pra dizer que aprendi. O que passei, vivi, ser fiel sem tropeço. Pela verdade em prol do gueto, pagando preço. Pra somar com os irmãos, Fernando LMC. Alta atenção, evangelho pleno, resgate dos nossos. Em meia vale de ossos. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais. Foi ele quem morreu. Quem morreu? Quem será contra os de Deus? Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não. Foi ele quem morreu. Quem será contra os de Deus? Quem será? LMC, os loucos contra-ataca a vitória. É certa, pois Deus nunca falha. Do outro lado da muralha, meus mano, fica firme. Atitude pra vencer, pra colar no nosso time. Salve aí geral, azul de Goiânia. É quente, é mil grau, é Deus que comanda. Salve pastor Douglas, quem é, tá ligado? Sangue bom, homem de Deus, aqui é mato. Vamos nessa, mano, e não para, chega mais. Tô representando a quebrada, vários anos de estrada. Levando a bandeira, Jesus é o Senhor. Salve aí cadeia. Tamo junto também, liga nós qual que é. O corre é louco, embaçado, mas aí tamo de pé. Lutando e driblando a dificuldade. De Sampa a Goiânia tem o bom e a maldade. Todo lugar tem seu modo de ser. Valeu Tatão pela ideia que aqui vai prevalecer. Tudo vem de dentro, talento, amor. E se Deus é com nós, aí seja como for. Fortaleceu os meu, era o corre, era a situação. Eu sou mano com os irmão, nas ruas, nos fundão de Goiânia. Clima tenso, um coração imenso, pra quebrar o silêncio, tio. Fazia um tempo de reflexão por nós. Fortaleceu o elo contra a voz. O sonho que ganha voz, a sua ação. Como são, Senhor, derrama seu perdão. Sua compaixão é nossa cota, irmão. Ser fiel mesmo que o fel se espalhe. O dia mal não acabe, a vida o que vale. Sonhos pela metade, sou eclesiástico de raiz. Pregador do gueto oprimido, só o Senhor traz liberdade aos cativos. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais. Foi ele quem morreu. Quem será contra os de Deus? Não há mais condenação. Não há mais condenação. Não. Foi ele quem morreu. Quem será contra os de Deus? Salve, salve, né, irmão? Família unida, LMC, Black Sea, ética cristã. Salve, Tô, Tati Eclesiastes, São Paulo. É nóis.